central do planeta, no hemisfério sul. Oh yeah! Vejo 1 milhão de estrelas para tocar meus blues. Oh yeah! Persigo tua alma, me encontro com você no azul. Subterrâneo, mergulho no oceano Atlântico. Oh, yeah. Voando como um anjo, me sinto um robô atômico. Oh, yeah. Persigo tua alma, me encontro com você no azul. Atlântico, oh yeah. Voando como um anjo, me sinto um robô atômico.